Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. O entrevistado desse episódio está falando comigo diretamente de Orlando, na Flórida, então mais um brasileiro vivendo aqui nos Estados Unidos. E eu conheci ele por intermédio do Henrique Bastos, então tenho que agradecer ao Henrique Bastos por ter me apresentado ao convidado que eu tenho de hoje aqui, que é o Kaique Souza. Tudo bem, Kaique? Opa, tudo bom, tudo tranquilo. Então o Kaique está falando da Flórida pra gente, ele tá lá desde 2009 porque ele foi trabalhar para uma companhia que chama-se Envy Labs. Então eu não vou nem falar nada, não vou deixar o Kaique me explicar. Kaique, fala pra gente, primeiramente, o que é o Envy Labs? Certo, Envy Labs é uma empresa de tecnologia, né? E que a gente é basicamente um Rails shop. A gente é especializado em Ruby on Rails. E a gente tem um produto também que é o Code School, que é uma plataforma de ensino online e interativa, onde as pessoas conseguem executar comandos no browser e os comandos são interpretados pela nossa engine e tem todo o feedback para a pessoa, né? Então isso aí, adicionado com vídeos e outros elementos, faz um ambiente de ensino mais moderno, digamos assim. Até então, nós somos os criadores do conteúdo e a gente lança um curso diferente a cada mês. Então, na verdade, um dos cursos, que foi do jQuery, a gente trabalhou com uma outra pessoa, com o Jeff Casimir, que também tem uma empresa de treinamento, e foi o segundo curso do Code School, o segundo curso que a gente lançou como parte da plataforma. Então, esse foi o único curso que a gente teve uma pessoa de fora da empresa criar o conteúdo. Todos os outros cursos, o conteúdo é criado por nós mesmos. Então a gente não tem, digamos, uma faculdade, uma outra empresa por trás. É tudo a gente mesmo. A gente cria o conteúdo, a gente cria os exercícios, né? E a gente cria os vídeos, que isso é uma parte fundamental de cada um dos cursos, né? Os cursos, eles são compostos de vários vídeos, feitos na maior parte pelo Greg. Então, são vídeos para cada capítulo dos cursos, são vídeos curtos de 5 a 8 minutos e seguidos de challenges, que a gente chama, que são os exercícios que as pessoas fazem no browser mesmo. Então, tudo isso é composto 100% por nós. E qual é a maioria do material que vocês publicam? Quais são os tópicos assim, que vocês têm hoje disponível? Bom, até então a gente está, entre aspas, limitado a desenvolvimento, né? Então é tudo é relacionado à programação e desenvolvimento web. Então a gente tem cursos de Ruby, a gente tem cursos de Rails, a gente tem curso de JavaScript, de jQuery, a gente tem curso de CoffeeScript, a gente tem curso de HTML5, CSS, a gente tem curso de testes para Rails, e a gente tem o último curso que a gente lançou. Foi o curso de Responsive Web, de Mobile Web, né? Que é de web responsiva. Não sei se tem uma tradução para isso, para português, mas, enfim, é tudo que gira em torno do ecossistema da web. Tudo que um desenvolvedor precisa, eventualmente precisa saber para programar para a web, né? Então são os cursos que a gente tem até hoje. Saquei. Então me diz uma coisa, qual a diferença? Existe, bem, primeiro, existe alguma diferença entre a forma que vocês então apresentam o seu curso do que, por exemplo, o curso que o Henrique Bastos faz? Ou seja, tem um currículo que acontece de semana em semana, ou isso assim, é bem individual? Qualquer pessoa entra lá e começa a sua classe, que é para ela mesmo, e ela que controla tudo. É assim? Ou vocês têm um curso que é assim, você tem que começar no dia certo, tem que terminar na data Não, certa? não, não, não, porque não depende de uma pessoa. Eu acho que, comparado com o curso do Henrique, por exemplo, com o Welcome to the Jungle, é um curso que você tem um contato mais pessoal, certo? Você está junto com um instrutor, no caso o Henrique, e com os outros alunos também. Então você tem a interatividade com outras pessoas e tudo mais. É um curso muito mais longo, né? E ele é bem mais específico, ele é mais hardcore, digamos assim. Então, os cursos do Code School seriam os cursos que você faz antes de fazer um Welcome to the Jungle, por exemplo. Porque a ideia por trás do Code School, e isso começou com um protótipo que foi o Rails for Zombies, bem antes de existir o Code School, a gente lançou o Rails for Zombies, que a ideia era, vamos aprender Rails, mas vamos pular a parte que normalmente é a parte chata para o iniciante, que é o setup do seu ambiente. Então, Normalmente as pessoas, quando têm que aprender Ruby on Rails, têm que primeiro instalar o Ruby. Se você não está, por exemplo, no Mac, que já vem com Ruby, você está no Windows, você está num. Acho que o Linux vem com Ruby, mas enfim. Você precisa instalar uma versão específica do Ruby, depois você precisa instalar o Rails, saber como instalar o Rails, saber como instalar todas as dependências do Rails, você precisa ter um banco de dados rodando, você precisa saber. Enfim, uma série de coisas que você tem que saber, que são, entre aspas, chatas, mas que você tem que saber fazer antes de você chegar na parte legal, que é aprender a brincar com Rails. Entendeu? Então, o objetivo do Code School, e foi o objetivo do Rails for Zombies, era pular direto para a parte legal. Vou mostrar para o pessoal qual é a parte legal. Entendeu? O que é o interessante de você trabalhar com Rails. E por isso que a gente apresenta todo um ambiente que é interativo online, dentro do browser. Então você não precisa fazer um setup local na sua máquina, tudo que você precisa é de um browser. Então Saquei. você entra lá no codeschool.com, clica no curso, assiste o vídeo e depois de cada vídeo você tem um console-like, uma janelazinha que parece com um console que você roda os seus comandos lá, entendeu? Então você não precisa fazer setup nenhum, você chega e vê que é isso que você quer, entendeu? Então se você gostar, no final de cada curso a gente indica, olha, se você gostou do que você fez, gostou da linguagem, quer continuar com seus estudos, então segue esse e-book aqui, vai nesse outro site, olha esse outro curso, enfim, a gente dá o caminho a ser seguido para a pessoa aprofundar o seu conhecimento. Mas são cursos que são bem menos intensos, digamos assim, do que um Welcome to the Jungle. É, eu brinquei uma vez com esse Rails for Zombies, eu comecei a brincar com ele. Então, é uma coisa bem interessante mesmo, ainda mais para você que estiver escutando agora, está interessado em aprender Rails, é que você tem uma janela, como o Kaique falou, interativa, mas não é só assim o lance do ser interativo, de que você digita uma coisa e você vê o resultado. É que a página que você está usando, que na verdade não é uma página, é um aplicativo embutido assim no web, né, no browser. Ele fica toda hora te dando dicas e informações, o que que você deveria fazer, tenta isso aqui agora, tenta aquilo outro. Então, eu achei assim uma forma bem interessante. Deve ser assim, eu nunca fiz um curso, mas eu imagino que para alguém que está querendo aprender uma coisa do zero, que deve te dar uma experiência bem bacana, bem melhor do que você comprar um livro, ficar lendo o beabá, né? Ou seja, você aprende como é que faz um loop, como é que um laço, né? Como é que faz Isso. condicionais e tal. É muito mais bacana a forma que está ensinando aqui. Isso aí, né? É o princípio por trás de todo o Code School, é o Learn by Doing, né? Esse é o nosso slogan, digamos assim. A gente queria justamente fazer essa ponte entre o livro e a prática, né? A gente queria guiar. Então, às vezes você compra o livro, mas você não tem aquela continuidade de, ah, beleza, você aprendeu agora como você cria uma classe Active Record, agora vamos criar uma validação. Vamos ver o que acontece quando você tenta criar um objeto inválido, entendeu? Você tem no livro você tem aquilo lá estático. Você não tem o feedback, entendeu? Então a gente ainda sente que existe um gap aí entre a pessoa querendo aprender, entre o que a pessoa quer aprender e o que o livro está oferecendo naquele momento. Então a ideia dos cursos do Code School é justamente essa, o Learn by Doing. É o mostrar através de vídeos e através de texto também, e o fazer. Agora vamos fazer. Agora digita nessa janela aqui embaixo o comando tal, tal, tal. Entendeu? Às vezes não é nem tão assim. Às vezes na maior parte dos casos, é um challenge. Então digita o que você faria para validar o campo nome. Digita nessa janela aqui embaixo. Você vai e digita. Aí você submete, é como você falou. Dependendo do comando que a pessoa mandar, a gente fala, olha, faltou incluir isso, isso e isso. Ou se o comando for certo, parabéns, o comando está certo, prossiga para a próxima challenge, né? Que a gente tem todo o conceito de gamificação em torno da plataforma. Então, cada exercício a gente chama de challenge, né? Aí, chegando no final dos exercícios, você ganha um badgezinho, é bem legal. Legal, legal. Você tem alguma informação para me dar sobre que tipo de pessoa que estão usando os serviços? Cara, várias pessoas, tem várias companhias. Se você for no site, eu não sei se eu vou. Se aparece eu fazendo tec-tec-tec quando eu estou digitando aqui, Não, põe no mas. tec-tec aí que o pessoal vai saber que nós estamos falando ao vivo e a cores aqui. Beleza. Então, se você for lá no site, tem as várias companhias que estão usando, por exemplo, Living Social, a NASA, a ThoughtWorks, AT&T, New York Times, Game Salad, que é uma empresa de jogos. Então, várias companhias de tecnologia estão incentivando os seus developers a usar o Code School para aprender as tecnologias. E a gente também tem aquelas pessoas, de repente, que são os programadores casuais, digamos assim, que às vezes é um web designer que não conhece Rails, mas que trabalha com desenvolvedores Rails. Aí o cara tem uma curiosidade: pô, eu quero saber o que esses caras estão fazendo, como é que esses caras fazem toda a lógica de negócio por trás desses designs que eu vou fazer. Aí a pessoa vai lá e faz o Rails for Zombies, por exemplo. Aí a pessoa vai e gosta do Rails for Zombies, que é um curso. Que é um dos cursos free do Code School. Aí depois ela quer aprender um pouco mais, aí ela de repente faz uma assinatura ou começa a pagar os cursos pagos. Então é uma variedade de pessoas diferentes que fazem esses cursos, né? Bacana, eu estou olhando agora aqui, justamente você mencionando aí as companhias que estão usando, né? E um monte de nome, IBM, NASA, ThoughtWorks, até o New York Times está aqui listado. É, e tem empresas de amigos meus que já vieram, que têm consultorias Rails, por exemplo, e estão querendo expandir, estão querendo contratar mais gente. Aí já vieram falar comigo para usar o Code School como sendo o treinamento assim das pessoas novas, né? Então pô, é bem legal. É bem interessante, muito interessante. Então, por exemplo, você contrata alguém e você assume que essa pessoa precisa aprender alguma coisa, né? Faz parte da carreira dela dentro da companhia. Sim. Então, você não precisa nem ter um departamento próprio dentro da sua companhia. Você terceiriza até mesmo o ensino, né? E a forma bem fácil, tudo online. É bem maneiro isso. Exato, e a gente tá expandindo também, a gente está usando a nossa plataforma para aplicar para outros setores, né? Eu ainda não posso falar, porque ainda está em desenvolvimento, mas a gente tem clientes que estão vindo até nós com o seu próprio conteúdo e querendo usar a nossa plataforma para aplicar o ensino para o nicho deles específico, né? Muito massa, muito massa. Então, olha só, uma coisa que você então vê, né, que a companhia onde você trabalha, essa é a Envy Labs, então Isso. vocês mexem muito com Rails, e eu tenho certeza, então, que não somente o website deles, né, de vocês, mas todas essas coisas que você já tem, como o Ruby for Zombies e até mesmo o Code School, tudo isso é feito em Rails também? Tudo isso é feito em Rails, mas o nosso site eu acho que ainda é É um WordPress. WordPress? Legal. É, mas a gente tá para lançar o site novo. Bacana. Não, mas tudo bem. Então, é porque aquele lance assim, é bem interessante quando uma companhia ela vende um produto, um conhecimento, um serviço que é usado internamente por eles mesmos. Então, Ah, com certeza, o Code School ele é feito em Rails, não só em Rails, né, cara? É uma mistura de tecnologias. A gente usa Rails, a gente usa Node.js, a gente usa Backbone bastante nas interfaces dos cursos, né? Então tem muita coisa aí junta, trabalhando em harmonia. bacana. Bacana. Agora, tipo assim, o Envy Labs, além disso, né, além de ter o Code School, além de ter o Ruby for Zombies, Rails for Zombies. Rails for Zombies. A gente tem o Try Ruby também, que é um remake de um site que já tem há muito tempo, que foi desenvolvido por uma personalidade aí da comunidade chamada Y The Lucky Steve. E que o Y é até uma história engraçada, que o Y era um cara bem famoso. Inclusive, antes de eu começar, bem antes de eu começar com Rails, eu comecei com Rails relativamente tarde. Eu comecei com Rails em 2000 e, início de 2009. O Y já estava na comunidade há bastante tempo e ele é famoso por ele ter desenvolvido materiais de ensino também bem bem descontraídos. E ele tinha esse um dos projetos dele, open source, era o Try Ruby. Só que um belo dia o Y ele tinha o Y sempre foi um cara mega artístico. Então tudo dele era arte, tudo girava em torno da arte, que não deixa de ser programação, né? Então, só que um belo dia ele chegou, não sei o que aconteceu com ele, que ele sumiu da comunidade. Ele simplesmente vanished. Ninguém encontrava o Y e ele apagou todos os projetos open source dele. Então foi um caos na comunidade. Então o Try Ruby era um desses projetos open source que o pessoal conseguiu resgatar e uma pessoa, que agora esqueci o nome, conseguiu manter esse projeto por algum tempo. E ano passado a gente teve a ideia de pegar esse projeto e dar um revamp nele, dar uma remodelada no projeto. Então, hoje tem uma versão do tryruby.org, que é parte também do Code School, roda parte na nossa plataforma e não deixa de ser um curso de Ruby, né? Você pode ir lá e é no mesmo esquema. Ele é interativo, você consegue digitar os comandos, tem feedback na hora e tudo mais. Massa, massa. Depois eu vou colocar um link então no blog, o pessoal vai tentar o try Ruby. Beleza, tryruby.org. Beleza, beleza. Agora então me diz uma coisa, como é que você então foi parar em Orlando trabalhando para essa companhia? Qual é a história? Pô, a história começa em 1996, quando eu me mudei para cá pela primeira vez. Ah, o meu avô tinha uma empresa aqui, aí na época a minha mãe se mudou para cá, aí meu tio também se mudou. Enfim, veio a família toda para cá. Aí eu morei aqui por uns 3 anos. Aí na época, depois de 3 anos, não estava muito legal para mim. Aí eu voltei para o Brasil. Só que sempre ficou aquela coisa de, poxa, tentar de novo, né? Pô, de repente é legal. Principalmente depois que eu me formei no Brasil em ciência da computação. Então sempre teve aquela curiosidade de, poxa, como é que deve ser trabalhar com tecnologia nos Estados Unidos, né? Aí, em 2009, eu resolvi matar essa curiosidade e vim para cá de novo. Só que eu não vim diretamente para trabalhar na Envilabs, eu vim para trabalhar numa outra empresa. Passaram-se uns 6 meses, não deu muito certo, e eu conheci o pessoal da Envilabs através do WoRUG, que é o grupo de usuários de Ruby daqui de Orlando. Aí eu conheci o Greg, conheci o resto da galera. Aí a gente começou a trocar ideia, eu fiz apresentei uma palestra em um dos encontros do grupo. Aí eu comecei a trabalhar com eles de freelancer ainda. Aí passou um tempo, ele me chamou, ele falou: "Pô, vem trabalhar full time." Aí eu, pronto, estou aqui há 3 anos quase. Então, quer dizer, mas quando você voltou do Brasil, então, pela segunda vez aí, para morar a segunda vez aí, você já foi como programador Ruby? Tipo assim, por mais que você não chegou já com um trabalho encaixado para você, mas você já era um Ruby programmer? Extremamente noob. Eu era noobzaço. Eu estava começando com Ruby ainda, começando com Rails. Eu estava saindo de. O meu último emprego era em Java, então. Mas mesmo no emprego em Java, eu já estava começando a fazer minhas coisinhas em Ruby, em Rails, mas eu estava bem, bem no começo mesmo. E o que que você faz então? Bom, meu tempo aqui hoje na empresa, ele é parte dedicado ao Code School, aos cursos do Code School, a material em geral, que o Code School ele tem não só os cursos, mas ele também tem uma seção que é Code TV, que são screencasts. Então, eu dedico meu tempo à geração de conteúdo, à manutenção da plataforma, a escrever novos cursos, manter os cursos atuais e tudo mais. E também a Envilabs também tem a parte de consultoria, né? A gente tem trabalhos de clientes externos. Então, meu tempo é dividido nesses dois aí, basicamente. E esse lance que você falou de você fazer o suporte e trabalhos para outros clientes, né, que usam o Envilabs, você então faz parte de uma equipe SWAT, assim, que o pessoal chega, olha, nós temos um programa aqui que não está funcionando, está muito lento, está parado, aí vocês vão lá e dão uma energia no projeto? É mais ou menos isso? Tem projeto que é assim, né? Que são os Rescue Projects, que é o pessoal chega e fala: "Galera, me ajuda aqui que tá pegando." Aí a gente vai, aí dá uma refatorada no programa, enfim, faz o que tem que fazer para o negócio do cara, né? Não só o programa, para o negócio do cara voltar aos trilhos, porque às vezes tecnologia é só um pedaço da coisa, né? Então a gente, como uma consultoria, às vezes o pessoal se surpreende porque o nosso tempo, o nosso expertise, ele não é só ligado à tecnologia, mas ele é um pouco ligado ao negócio também. Então às vezes o cliente vem com uma ideia de negócio, a gente fala: "Poxa, que tal você fazer isso, aquilo, outro?" Então a gente tem a nossa consultoria também é para a parte dos negócios. Saquei. Entendeu? Então a gente se envolve como um todo no projeto, né? A gente não é aquele tipo de consultoria que ouve o cliente, simplesmente ouve o que o cliente quer e faz. Entendeu? Os nossos clientes normalmente dão uma abertura maior para a gente. Então a gente ouve o que o cliente quer, a gente faz um back and forth, digamos assim, e desenvolve a coisa, né? A gente meio que baseado nos princípios ágeis da coisa, né? A gente não está simplesmente seguindo o procedimento. A gente faz parte da equipe, então o projeto é de todo mundo. Se o projeto der errado, não é só culpa do cliente, entendeu? É culpa de todo mundo. Se o projeto der certo também, não é só o mérito do cliente, não é só o mérito nosso, é o mérito de todo mundo. A gente é um time. Bacana. Quantas pessoas que estão trabalhando aí agora? Hoje são 23 pessoas, se não me engano. E se tiver Isso. alguém que estiver escutando o podcast e sabe programar com Ruby ou com Node.js ou nesse tipo de dessa área aí, tem trabalho remoto por aí? Pô, sempre tem. A gente tá sempre procurando gente legal para trabalhar junto, mesmo que seja remoto. Então, se alguém tiver aí a fim de programar em Ruby, programar em Rails, entre em contato que a gente acha alguma coisa. Mas, E cara. são 23 pessoas, só que não só developers, né? A gente tem acho que uns 16 ou 17 developers e também tem uma equipe fantástica de design e gerentes de projetos sensacionais. Tá aí a dica, então, pro pessoal que tá escutando, pois entra em contato com o Kaique aí se estiver interessado. Certeza. Cara, então, eu acho que foi recentemente, não deve ter 1 ou 2 semanas ou algo assim, teve o RailsConf, que foi aí na sua área, correto? Foi em Austin, no Texas. Ah, foi em Austin, exato, exato. Você teve por lá? Tive por lá com a galera da InVLabs. Fomos todos os developers, né? Fomos 17 pessoas para lá e pô, foi muito legal. RailsConf é sempre muito maneiro, né, cara? Você poder conversar com a galera, que você conversa o ano todo virtualmente, você poder falar com a pessoa pessoalmente, conhecer pessoas novas. Enfim, sempre legal. É, pode crer. Eu nunca fui no RailsConf, não, mas eu tive em outras conferências e eu adoraria, até porque eu tenho me apaixonado mais e mais por Rails. E isso vindo de um cara que mexe com Python, assim, pode até ser um crime, mas realmente é uma coisa muito bacana. Você chegou a palestrar lá? Sim, eu dei uma palestra lá, porque esse ano teve um beginner's track, né? Que, como diz o nome, para aquelas pessoas novas ao Rails e tudo mais, então era um track mais focado para eles. Então, metade do dia eram tutoriais, eram cursos, e aí a gente fez vários cursos do Code School lá também. A gente fez o Rails for Zombies, a gente fez o Zombies 2, Zombies 2, que é a sequência do Rails for Zombies, né? E a gente fez também o Rails Testing for Zombies, que é um curso voltado para testes no Rails. E a primeira parte do dia era tutoriais e a segunda parte era palestras. Então eu palestrei no final do terceiro dia, eu acho. Segundo ou terceiro dia, não lembro mais. Mas eu apresentei uma palestra lá sobre interfaces, que era mais ou menos falando como boas práticas no desenvolvimento de Ruby on Rails para você escrever componentes menos acoplados e, enfim, dicas em geral, para você ter um design mais sustentável, para mais fácil de manter, rodar os seus testes mais rápido e gostar do que você está fazendo mais, né? Que eu acho que no final das contas é isso que a gente quer trabalhar com prazer. Com certeza. E você tem os seus slides em algum lugar? Tá no, acho que é Speaker Deck. Depois a gente põe o link no show notes, se o pessoal quiser dar uma olhada. Com certeza. É, Valeu. o nome é Powerful Interfaces. Inclusive, eu vou tá apresentando essa palestra também no Tassafo Conf, que é um evento que vai ter em Belém, no Pará, no mês que vem. Tá safo. Tem uma comunidade lá sensacional, é a comunidade Tassafo, que eles estão fazendo um barulho muito maneiro. Então, eles estão sempre organizando eventos, na maioria dos eventos locais, né? Mas dessa vez está sendo um evento bem grande, então tá indo gente do Brasil todo e pô, tenho um carinho especial por aquela cidade que eu morei lá anos, fui para escola, fui para faculdade, tenho assim amigos eternos naquela cidade, meu pai mora lá, então vou ter o prazer de apresentar essa palestra lá no mês que vem e também fazer um curso do Rails for Zombies lá, a gente vai fazer o workshop lá do Rails for Zombies. Pô, que bacana, cara. Então você voltando à sua cidade natal e dando a Certeza. palestra. Uma delas, né, cara? Eu sou um cara que eu tenho várias cidades natais. Meu sotaque é muito engraçado. Quando o pessoal. Eu nasci no Rio, aí o pessoal do Rio conversa comigo, aí eles falam, pô, seu sotaque é estranho. Aí eu morei muito tempo em Belém, o pessoal de Belém conversa comigo, fala, pô, seu sotaque é estranho. Aí é, cara, eu não sei onde eu sou mais. Legal. Pô, agora, ó, mudando de pau para cavaco, então, como eu falei para você, né? Eu fui saber da sua pessoa através do Henrique Bastos, e mais especificamente, ele falou muito bem de você, mas ele falou também que você era a fonte de aprendizado musical dele. Ou seja, ele disse assim que toda vez que ele trombava com você, a primeira coisa que ele fazia era pegar o seu disco de música, assim, você tinha, sei lá, o seu disco externo cheio de música, copiar ele todo e passar o ano todo aprendendo um monte de estilo, um monte de música, assim. Então, eu acredito que música deve ser uma coisa bem importante para você, porque você tem uma banda, não é isso? É, eu toco numa banda. Como é que é o nome da banda? Na banda chama Heroes Will Fall. Heroes Will Fall, isso aí. Eu toco baixo nessa banda, mas música, assim, sempre foi uma parte essencial da minha vida. É, na verdade, arte, né, cara? Como eu já falei, eu acho que programação é arte, música é arte, e eu gosto de criar arte, eu gosto de fazer arte, eu gosto de pegar as minhas inspirações, criar artefatos e que possa facilitar a vida das pessoas, ou de repente envolver as pessoas de alguma forma, né? Então, eu acho que a melhor coisa que tem para um programador é ver alguém usando o programa dele, né? Ah, isso é com Você faz o certeza. programa e você vê uma pessoa usando o seu programa e a pessoa gostando de usar o seu programa, a pessoa evoluindo, ganhando coisas, digamos assim, né? Aprendendo através do seu programa, acho que é uma emoção, acho, não tenho certeza, que é a mesma emoção que que um músico tem quando pega uma pessoa ouvindo a música dele. E ou quando ouve de uma pessoa que ouviu a sua música, que aquela música foi importante para ela em algum momento da vida. Então, enfim, eu sou acho que sou artista, sei lá. Não, é massa. Eu cheguei a escutar algumas músicas, depois eu coloco o link também pro pessoal, porque a banda tem uma página no Facebook e você pode até mesmo não só escutar algumas faixas. Eu tô vendo que tem cinco aqui do último. Bem, deixa eu ver se é o último disco. É do disco que chama Defying the Parable. Isso, a gente lançou, é uma demo, enfim, EP, whatever. É, a gente não lançou físico, isso aí a gente só lançou digital. Então o pessoal pode baixar, que são as cinco músicas que a gente disponibilizou aí alguns meses atrás, que mostram o trabalho que a gente tem feito ultimamente. E como é que foi que nasceu a banda, cara? Cara, a banda já existia, na verdade. Eu vim para Orlando. E depois de um tempo eu estava procurando banda, porque eu sou guitarrista, eu toquei baixo muito pouco tempo da minha vida. Sempre toquei guitarra desde os 15 anos de idade, que eu toco guitarra em banda. Já fui vocalista também, já fui guitarrista e vocalista. Enfim, já fiz um bolão de coisa aí. Aí eu já conheci essa banda aqui, através da internet, aí comecei a ir para os shows dele. Aí teve um tempo a banda parou de tocar. Eu fui descobrir que o baixista tinha saído, né? Ele se mudou, inclusive, para Austin. Inclusive para trabalhar numa empresa que hoje usa Cold School. Que Enfim, massa. muito maneiro. Aí a banda tava parada há um certo tempo, aí eu entrei em contato com o pessoal da banda. Falei, pô, cara, o que que tá acontecendo? Ah, não, a gente tá procurando baixista. Falei, pô, cara, eu não sou baixista não, mas se vocês estiverem a fim de fazer um som, vamos combinar. Aí o pessoal, ah, beleza, vamos combinar. Aí eu tirei as músicas, fui fazer um som com os caras e tô na banda há mais de um ano. Muito massa, muito E massa. E olha, uma coisa que por. eu acabei de reparar aqui agora é que, eu não sei se você notou, mas na página do Envy Labs, você tá lá embaixo na foto, você é o Mad Scientist Spotlight. Ah, mas isso aí muda. É randômico. Tá a sua foto lá, muito bacana aqui a foto. Bem, então, ó, já que nós começamos a falar de música, então acho que tá na hora perfeita da gente falar do seu top 5. Ah, show. Então vamos lá, vamos por música. Você tem um top 5 de música? Cara, tenho, pô, top 500 de música até, cara. Por grande parte da minha vida, eu sempre escutei rock pesado, rock agressivo. Eu nunca gostei de pagode, de música baiana, não é o meu estilo. Ah, então Então, assina embaixo, gostei. uma das minhas bandas preferidas de metal é chamada In Flames. Então, eles são eternamente o meu top estão no top 5. Uhum. Tá? Eu sou um cara que eu tenho bandas, eu tenho a banda preferida, a minha banda preferida, ela muda cada semana. Sabe? Tem semana que eu estou gostando muito de uma banda, na outra semana eu estou gostando mais de outra, mas In Flames é uma banda que está sempre lá em cima. Inclusive, uma das minhas tatuagens é uma capa do álbum do In Flames. Então, esse é o quanto eu gosto dessa banda e quanto eu me identifico com a mensagem deles, entendeu? É muito mais do que só a música. Entendi. É mais a mensagem que eles passam, né? Aí, enfim, fora isso, as bandas de metal clássicas, Metallica, Pantera, Sepultura, todas essas bandas de metal, Hatebreed, que é mais hardcore, nova-iorquino. Enfim, eu sou muito nesse... Eu já fui mais extremo. Tinha épocas que eu só escutava metal, então, assim, se não fosse death metal, não era comigo, eu virava cara, não queria. Mas hoje em dia eu tô escutando mais coisas fora o metal também. Eu escuto alguma coisa de música eletrônica que eu... Demorou um tempo para eu conseguir engolir, mas hoje eu consigo reconhecer que tem bandas muito boas que eu gosto, tipo... Tem uma banda chamada Pendulum, cara, que eu recomendo. Para quem gosta de metal, por incrível que pareça, é uma banda de música eletrônica que acho que pode agradar os metaleiros, que é uma banda que mistura drum and bass com metal também. Inclusive, eles têm uma música com In Flames, foi assim que eu conheci eles. E Chill Out também, música mais para relaxar, de música eletrônica. Eu gosto de Massive Attack, umas paradas meio indie também, tipo Postal Service. Service é bem diferente, né, de todas as que você falou até agora. Ah, com certeza, com certeza. E essas bandinhas, assim, menos metal, são as bandas que eu comecei a ouvir recentemente. Saquei. Porque antes era muito metal. Eu também tive minha fase punk rock, quando eu era mais adolescente. Enfim, Blink-182, Goldfinger, enfim, várias dessas bandas, Rancid. Eu sou muito eclético pra parte do rock. No rock eu escuto muito. Massa. E em termos de filme, televisão, o que você curte? Cara, filme, um dos meus filmes preferidos, o nome dele é Crash, No Limite. Eu não sei se você já assistiu, não sei se tem essa parte No Limite aqui pra versão americana, mas é um filme que eu acho sensacional. Eu até brinco, é o tipo do filme que eu termino e eu me sinto assim, metralhado, eu me sinto assim, não quero falar com ninguém, sabe? Deixa eu pensar no que esse filme acabou de me mostrar, sabe? Porque ele mostra uma parte do ser humano que te deixa meio que chocado, assim, sabe? Esse é realmente um filme que te faz pensar. Mas fora isso, eu não sou muito, muito, muito exigente pra filme, não, cara. Eu gosto de... Tem os filmes que eu odeio, que... Inclusive, eu acho interessante. Vamos falar dos low-fi? Vamos lá. Cara, um filme que eu achei, puta, muito chato, cara, foi o aquele filme dos robôs, como é o nome? Dos carros robôs. Ah, Transformers. Puta, que filme chato, cara. Eu até queria gostar, cara, porque um amigo meu veio me falar tão, tão animado, fala, caraca, vai ser o Transformers 3, vamos ver pro meu aniversário. Pô, eu falei, pô, vamos lá, cara. Eu não tinha assistido nem o primeiro nem o segundo, mas eu perguntei, pô, cara, eu não assisti nem os primeiros. Não, não tem problema não, você vai se amarrar, cara. Pô, foi o filme que eu vi, eu dormi, eu acordei e eu ainda assim senti que o filme demorou pra cacete pra terminar, cara. Foi muito chato. Ali eu não tenho coragem também de ver, não. Porra, muito chato, cara. Mas, por outro lado, eu vi o Avengers semana passada e eu achei sensacional, cara. Pode crer, eu também vi. E Avengers é muito maneiro. Aí... Até levei minhas filhas, eu tenho duas filhas pequenas. Ah, que legal. E elas tipo assim, eu falei pra elas, ó, eu cresci lendo revistinha, né, Capitão América, Thor, Hulk. Então, isso aí eu lembro bem. Aí levei as crianças, elas se amarraram também. Pô, maneiro, cara. Avengers é muito legal. E fora filme, eu vejo muito seriado também, cara. Um seriado que eu gosto muito é o chamado Breaking Bad, que tá pra lançar a próxima temporada agora em julho. E, pô, eu tô super ansioso, esperando. Um outro que eu comecei a ver recentemente é chamado United States of Terror. Esse eu não conheço, não. Cara, muito legal. Tem no Netflix aqui. Pô, vou olhar. O Netflix eu também tenho. Ele é o que chama de dramedy, né? Que é um drama misturado com comedy. É no meio estilo de Weeds. Não sei se você já viu Weeds. Também não. Ele é um seriado que ele pega um negócio sério e ele dá um toque de comédia, assim, sabe? Pra você conseguir digerir um pouco mais fácil. Entendi. É muito legal. Aí, enfim, esses são os os curta-metragens ou longa-metragens, digamos assim. E em termos de livro, você lê alguma coisa? Mesmo que seja blog, ou website, ou, claro, livro? Cara, leio não tanto novel, não leio tanta novel assim. Tem algumas que eu li, eu gostei bastante. Tipo, tem um do Stephen King que é o Gunslinger. Sei qual é. Enfim, eu li o primeiro deles, achei muito maneiro. Vacilo até hoje de não ler os outros. Eu gosto muito de biografia também. Pô, já li várias biografias do Ramones, do Sepultura, do Motley Crue. Gosto muito de, principalmente biografia de músico, né? De enfim, metaleiro, punk rocker. Gosto de saber o que passa na cabeça deles para eles produzirem as músicas e livro técnico também, né, cara? Acho que é um. Qualquer programador que se diz programador tem que ter um certo vício no livro técnico, né, cara? Eu leio bastante. E leio muito Twitter, né, cara? Eu parei com RSS feed e falei, não, cara, deixa eu seguir as pessoas certas no Twitter, que elas vão me mostrar o que que eu devo ler. E Então. quem são as pessoas certas? Quem é o seu top 5? Cara, galera do Hora Extra, cara. Galera do Hora Extra tá sempre com as ideias em dia, tá sempre challenging a gente a tentar ultrapassar os nossos limites, né? Então, putz, tem o próprio Henrique, né? O Henrique Bastos, o Rafael Lima, Silvestre Mergulhão, o Rodrigo Pinto, pô, o Ramon. Pô, devo estar esquecendo de alguém aí, cara, mas. Enfim, essa galera fera, cara. Enfim, também pessoal pessoal que eu também não conheço, né? Pessoal da comunidade Rails. Ultimamente o Avdi Green tem postado umas coisas interessantes, que ele lançou um livro também de Rails chamado Object on Rails, que me inspirou muito para escrever minha palestra e para tomar umas decisões no último projeto aqui que foram, putz, sensacionais. Então devo muito a ele. O Avdi Green, o Uncle Bob, enfim, toda essa galera. Pô, depois eu vou ter que então pegar todos esses o nome de todas as pessoas para colocar pro pessoal. Eu acho isso legal também de você, porque tem muita informação, né? Hoje em dia eu acho que a moda é falar que todo mundo tá com too much information, né? Tem muita informação. Então, quando alguém sugere alguma coisa, eu prefiro muito mais alguém seguir alguém que foi que alguém me aconselhou, que alguém me indicou do que ficar achando assim por acaso e seguindo o mainstream. Com certeza, cara. Hoje em dia é muito difícil você conseguir consumir tudo que tá aí. Você tem que ter uns filtros aí. Então, eu conto com meus amigos para ser os filtros. Legal. Olha, eu tenho uma última pergunta para te fazer, que Opa, é manda. sobre o seu envolvimento com o Small Acts Manifesto. Beleza. Cara, a gente fez o Small Axe Manifesto, acho que foi numa época, no início de uma época muito, muito, muito boa para a comunidade do Rio de Janeiro e também do Brasil, né, cara? Então, na verdade, essa frase, eu venho falando essa frase há um certo tempo, essa frase eu comecei a falar foi na época da faculdade ainda, não tinha muita coisa a ver com comunidade ainda, mas. Quando eu estava estudando o Swarm Intelligence e eu estava estudando o comportamento dos enxames de formiga para uma pesquisa que eu estava fazendo na área de computação natural, aí eu não lembro o que foi exatamente, eu sei que foi algum comportamento em si envolvendo esses enxames de formigas que essa frase veio em mente, né? Enfim, na época eu estava no ápice da banda, enfim, eu era o vocalista, eu era o guitarrista, eu escrevia as músicas, então, com todas as situações do meu dia a dia, eu tentava extrair mensagens, né, que eu pudesse usar nas músicas. Então, eu estudando esse lance de enxames de formigas, eu meio que criei a frase Small acts make great revolutions, né? Pequenos atos fazem grandes evoluções. E eu vinha repetindo essa frase há anos, qualquer situação que eu me deparava que tinha a ver com essa frase, eu repetia. E quando eu me mudei para o Rio, que eu conheci a galera do Hora Extra e tudo mais, aí eu também comecei a repetir essa frase. E foi quando o Henrique ouviu e falou: Cara, essa frase tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, tem tudo a ver com o caminho que eu quero seguir, tem tudo a ver com a nossa comunidade. e tem tudo a ver com os valores da nossa comunidade. Então, a gente começou a pesquisar quais valores eram esses, e a gente colocou no ar o Small X Manifesto, né? Que é o conjunto desses valores que vem guiando tantas pessoas na comunidade hoje, que vai fazendo a comunidade, não só do Rio de Janeiro, mas como do Brasil todo, ser unida e tá fazendo todo esse barulho que tá fazendo aí, né, cara? Então, foi daí que surgiu, e isso que é o Small Acts, é um conjunto de valores que a gente usa pro dia a dia. Principalmente pro nossa vida profissional, mas muito pra vida pessoal também. Pô, cara, que bacana, porque eu escutei pela primeira vez, foi justamente com o Henrique, ele que falou, mas eu achei interessante de saber da onde que veio a ideia. É, cara, e é engraçado que por muito tempo eu tentava botar essa frase numa música, né, cara, e eu nunca consegui. Então, enfim, tá aí mais um exemplo de que programação é arte, né, cara, tudo é arte, né, cara. Então, não consegui usar essa frase numa música, mas hoje a frase tá aí e tá inspirando muita gente, me inspira todos os dias da minha vida. E é o que a frase fala, cara. Faça o seu, faça a sua parte, entendeu? Você pode pensar que a sua parte é insignificante, mas não é. Entendeu? Assim vai como ter, as vai... formigas. Hã? É assim como as formigas, exatamente. O Muito trabalho massa. De cada uma é essencial pro coletivo, né, cara? Muito massa. Pô, olha, Kaique, infelizmente estou chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas foi muito legal finalmente conversar com você. Ah, legal, foi um prazer também. Pô, cara, eu curti muito mesmo e eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito. Eu achei assim, na verdade, eu acho que essa entrevista passou até muito rápido, infelizmente. Eu me diverti bastante. Ah, então, eu também, cara, foi um prazer aí. Obrigadão pelo convite e pelo tempo aí. Pô, cara, que isso, o prazer foi meu, com certeza. E, pessoal, você que está escutando aí, então, com certeza eu vou colocar toda a informação no show notes aí, logo no finalzinho. E vocês vão poder, então, acompanhar o trabalho que o Kaique tem. Ele tem a página no GitHub, você pode ver lá o que ele está aprontando. E, é claro, dá uma olhadinha lá em todos os projetos que ele trabalha pela companhia que ele trabalha lá na Envy Labs. E, é claro, deixe o seu comentário, suas sugestões. E, quem sabe, depois vou conversar com o Kaique aqui, de repente não rola algum brindezinho aí para quem quiser aprender um pouquinho lá no Code School. Mas vamos ver isso aí. Depois que a gente terminar a entrevista, eu converso com ele mais. Beleza, certeza. Valeu, um abração e até mais. Falou, abraço.